Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações vingativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 203º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. E neste episódio 203, eu e três queridos participantes de minha lista de assassinatos vamos falar a respeito da saga que tem chamado muito a atenção da galera ultimamente no quesito cara que assassina todo mundo porque está vingando a morte do seu cachorrinho. Bem específico essa, né? É claro que nós estamos falando de João Pavio, John Wick! Yeah! Oi! João o quê? João Pavio, Wick é Pavio. Sim. Ele não sabe, né? Vou anotar. Ignorância de inglês é uma coisa terrível. Vai fazer um Cambly, vai, animal. Cara, vai só na deixa, velho. A gente finge que não entendeu pra chamar os orelhas. Ó, Jorge acabou de mandar um uhul nos comentários. Uhul! Tá bom. Uhul, Jorge! E para falar a respeito desta saga, que vamos falar sobre os três primeiros filmes, porque eu ainda não vi o 4, então foda-se. Não, eu vi na cabine de imprensa. Foda-se, eu não perguntei nada. E eu chamei aqui este meu querido fudido, que é o meu querido e amado mecenas Jota Santos. Aconteceu de novo. Essa porra desse bullying não para nunca na vida de um cristão. Roxê, já gonçalhado do meu coração. Eu puto nas calças. Se um dia eu for treinado como um assassino, já sei qual vai ser o primeiro gordo que eu vou matar. Você mesmo? Aí é suicídio, não é assassino. Exatamente. Tira do próprio Kengo, então, porra. Não vai fazer falta nenhuma. Cara, existe uma diferença entre suicídio e assassinato. Eu vou te ensinar depois. Eu vou assassinar-me a mim mesmo. É problema seu, né? Ou meu. Então tá. E além desse feed Kenga, eu trouxe aqui o meu conselheir de voz aveludada, o senhor Pensador Louco. Fala, meu amor. Dá pra ele, então. Bang, bang, bang, ratatatatá, pou, pou, pou. Ai, doeu. Morri. Acabou de resumir os três filmes. Pronto, já mandei ele embora. Já acabou. Foi o Paranelli mais rápido que eu já fiz. Muito obrigado, Pensador. E para não deixar mentir sozinho aqui nessa conversa, eu trouxe um cidadão que aparentemente é especialista nessa saga, porque eu já ouvi ele pelo menos em três programas diferentes falando sobre isso, o senhor Maverick, fala! Eu só quero saber de uma coisa, cadê o meu Mustang? Cadê o teu Mustang, né? Só por causa do carro que tu gosta dessa merda, né? Só, falou em carro, Mustang, é comigo, mano. O doguinho se foda, né? Porque, doguinho não é um Mustang, Mustang é um cavalo. Eu, tendo visto os quatro filmes, eu lhe garanto que ainda não consegui determinar em qual dos quatro filmes ele destrói a porra do Mustang mais rápido, velho. Puta que pariu, coitado desse carro. Bom, como não, eu destruir no segundo só. É, não, destruir no Parabellum ele já destrói bastante, né? No Parabellum Não, o Parabellum Mustang nem aparece. Não, foi no 2. Foi no 2. Bom, eu como não tenho carro, tô aqui, não entendo nada de carro, tô só aqui tomando meu Mustang de laranja. Mamãe! Mamãe, querida! Tá bom. Ai, meu Deus, tá bom. Eu mereço. Continuaremos essa zona daqui a pouquinho, depois de recado. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma sessão de recados, beleza? Se você quiser fazer aquele comentário maroto no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Se você quiser mandar aquele e-mail maroto com os seus comentários a partir dos episódios, ou até mesmo as vídeos-respostas que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Se você quiser mandar aquele tweet maroto, o Nerdmaster vai adorar receber, basta dar um pulo em @paranerdia e tá tudo certo. Se você quiser dar um pulo ainda no Facebook, que tá meio parado por lá, mas tá valendo, basta você dar um pulo em @paranerd no Facebook, que também tá tudo certo. Se você quiser interagir com a gente, mandar uns comentários sobre os episódios, ou até mesmo falar sobre qualquer coisa que você queira falar, e você tiver também uma conta no aplicativo Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerd, que você consegue conversar com a gente sem problema algum. Basta você conhecer o hub multicultural do Paranerdia, veja só que coisa chique, hein? Beleza. Então, se você quiser dar um pulo no YouTube, o endereço mudou. Agora é @paranerdia, logo depois de youtube.com. E se você quiser apadrinhar o Paranerdia, ajudar a gente a continuar fazendo aquele podcast que você gosta pra caramba, basta dar um pulo nos endereços. apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Se você quiser fazer um Pix com qualquer valor, aquele que couber no seu coração, basta utilizar a chave paranerdia@paranerdia.com.br no banco que você faça uso. De resto, agradeço vocês por ouvirem o Paranerdia e sigam com o episódio que tá, ó, sensacional. Eu sou seu pai. John Wick, primeira coisa que eu quero perguntar para vossas excelências é: era para ser uma saga? Foi planejado como uma saga ou foi tudo coincidência? O que é que tu acha, Maverick? Então, eu acho que eles fizeram uma jogada de... Para mim, eles fizeram como o George Lucas fez com Guerra nas Estrelas. Eles fizeram o primeiro filme deixando uma brecha para um segundo filme. Mas o filme fecha bem. Ele tem ali a brecha para um segundo filme, né? Mas, porque o Mustang, ele não pegou, o Mustang volta. Mas o filme fecha bem. É, assim, filme de ação, eu acho que dificilmente, principalmente nesse estilo de filme de ação, dificilmente é feito pensando num filme só, assim. Tem que ser um projeto muito fechadinho, assim, para não querer, ou algum pré-acordo, assim, não, eu quero fazer esse filme só. Que o resto é, normalmente, já é pensado como franquia, até porque franquia espreme mais o limão e rende mais din-din, né? É, joga mais água no feijão e aumenta a feijoada. Sim, com pela certeza. Complexidade da trama, né, também não é impossível que tenha sido planejado, pelo tá. menos o plot principal desde o do início, né, tá. dos três filmes. Mas venhamos e convenhamos que a complexidade só começou no 2? É, a complexidade é assim, porque é só um filme de vingança, certo? No segundo filme ele amplia o mundo, no terceiro filme ele mostra um pouco mais desse mundo ampliado. E aí, por aí vai, mas é só ampliação. O plot é o mesmo, a trama é a mesma. Eles só estão deixando o mundo um pouco maior. Assim, na boa. Não amplia no segundo nem no terceiro. É a mesma coisa. Assim, no segundo e no terceiro, eles perceberam que eles não tinham o que colocar, que não tinha nada naquele caldo ralo, assim, pra colocar. Eles falaram: não, vamos colocar isso aqui, aquilo ali, não sei o quê. todo mundo é assassino, do mendigo à tia do café, todo mundo aqui é assassino profissional desse mundo. E se você parar pra olhar, John Wick é o fruto de um roteirista um dia estar acordar pensando assim, pô, preciso de ideia pra fazer um filme de ação assim, super pop. E aí ele ligou a TV procurando inspiração, ele viu o Mikhail Baryshnikov dançar e ele falou, e se ele estivesse com uma arma na mão? E daí saiu John Wick. E essa figura em questão é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Derek Kolstad, criador desta bagaça, rotericamente falando, né? E o Kolstad, você sabe que ele tem... O diretor, pelo menos dos três primeiros, é o Chad Stahelski. Muito bem. Saúde. O Kolstad, ele tem um currículo bem legal de filmes brucutu, viu? Tem. Mas... Derek Kolstad. Filha da puta, ele puxa uma informação e não tem a informação pra falar. É um corno. Porra. Ele fez tudo, né, do John Wick até agora. Ele também tá cotado pra fazer... Está fazendo Balerina, que vai chegar aí. Né, que é o... Fez Street of Rage, aquela porcaria. Entrega Mortal, de 2012. Fez A Última Bala, que eu não vi. Cara, o cara fez muita coisa, velho. Sim, ouvi dizer que o próximo projeto dele... Não, o Pensador, escuta essa. Ele fez muita coisa, ele tem muito assunto nesses filmes Brucutu. Desse filme Brucutu, ele fez John Wick, John Wick 2, John Wick 3, John Wick 4, Balerina, e A Última Bala. Que é spin-off de John Wick. Não, e o engraçado é que A Última Bala, dizem que nem ele viu, né? Não, A Última Bala é bom. Pronto, outro bom é o Anônimo eu também. Acho que ele não fez, entendeu porra. A piada. Puta que pariu. Não vou explicar. Você lembra do Anônimo, do feito com o com Bob Odenkirk, o cara lá do... Esse filme é bom. Não, ele era anônimo. Cara... Não consegui ver quem era. Tá que pariu. Tá. Bom, mas... matar... Seguindo. Agora, vamos lá. Estamos falando de filme de brucutu. Né? Não dá pra não dizer que João Pavio não seja um brucutu. Fato? O brucutu moderno, né? Mas eu diria que, na verdade, na atualidade, o único brucutu, porque nós não temos outros filmes nessa linha. Tá. Eu diria que os caras do Veloz e Furioso também mandam nessa brincadeira, não, mas tá. Não, a gente tá falando de filme bom, que não conta tanta mentira. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é o Sr. Jorge, seu editor. Vamos para mais uma intervenção. Para quem acompanhou a live através do YouTube, viu que o Maverick mandou eu me fuder duas vezes e ainda falou mal da franquia de filmes que eu gosto, que é Velozes e Furiosos. Então, para poder trazer o devido cumprimento a esse senhor, Maverick, vá se foder. Tchau, pessoal. Tenha um bom episódio. Cara, filho, olha, pra eu ver... Peraí, não, pra eu bebê, ver carro jogando... Volta nessa última parte aí, que não conta no filme de brucutu e filme bom nem sempre são sinônimo. São sim, todos os filmes de brucutu são bons, mesmo que eles sejam ruins. Tá bom, ok. Cara, inclua na tua lista aí o Jason Statham com os Adrenalinas, né, velho? Sim, mas aí não é, porra, não é 2000, caralho. É 2000. É brucutu moderno. É um 2006, é, cara, 2000, é, um é depois de 2000. Não. Ah, tá, mas mais pra o cá o primeiro tem, Adrenalina, cara, foi 2006. Tá. Sim, mas de quê? 10 anos pra cá a gente não tem isso. Tem okay. E Velozes e Furiosos é carro jogando capoeira. Tá bom, pera aí, filho. Tá. Agora parece uma pergunta. Racing. Cara, quem conseguiria imaginar que o filho de uma puta do Keanu Horrível dava um bom brucutu? É. Então. Bom ponto. Eu vou falar que eu já tinha pensado nele como brucutu. Mas aí eu vou falar o porquê. Porque o Keanu, ele só tem uma diferença pro Bruce Willis. O Bruce Willis sabia interpretar. Ah, né? O Bruce Willis não faz... É que o Bruce Willis não faz... Uou! É, não faz uou. Citando, mas você lembra que ele saiu de Agatha e o Rato pra fazer o... Duro de Matar. Duro de Matar. Duro de Matar. Porra. Citando o aqui presente pensador louco, o Bruce Willis tem a capacidade humana de exprimir emoções. Exato. Ao contrário do Bruce Willis tem a capacidade humana de se fuder muito num filme. Sim. Cara, que é uma coisa que a gente não via o herói acontecer com o herói em filme normal de brucutu. Brucutu normalmente não era o cara que se fudia muito. Não, quem é que a gente tinha de brucutu? O Rambo se fudia, só que ele se curava ali mesmo, né? Sim. Você tinha o quê? O Schwarzenegger, que era um monstro. O Stallone, que era outro monstro. O Chuck Norris, que metia porrada em todo mundo. O Chuck Norris, porra, que ninguém conseguia derrotar, nem o Apocalipse. Nós tínhamos o... Ai, esqueci o nome do russo, o Lourão, que fez o... Dolph Lundgren. Que era outro também monstro, aí de repente aparece Bruce Willis. Aquele cara mirrado, pequenininho, pro cutu, velho. E não sabia lutar, só sabia dar tiro e se cortar todo. Peraí, mas rapidão. Bruce Willis, tal como Keanu Reeves, eu não considero eles bem brucutus, assim. Eles não são aqueles armários 3x4. Eu considero que são mais heróis de ação, assim. Por isso que eu falei brucutu moderno. Não, mas isso não é, cara. Pô. Bruce Willis, o Duro de Matar, ele não era um brucutu, ele era um policial que tomava tiro. O Duro de Matar, eu concordo, pensador. Agora, o Keanu Reeves no John Wick, cara, o cara mata, bate, estrupa, chuleia, sapateia, mas porta, na verdade, cozinha. Puta mas na que verdade, pariu, cara. Na verdade, a gente tem que concordar nesse ponto com o pensador, porque ele pode fazer isso tudo, mas ele faz isso tudo num terno. E aí nós tínhamos o 007. Mas isso tudo num terno de Kevlar, né, seu filho da puta? Não é um terno que, à prova de balas, né? Não é mentira. O pior é que muita gente veio na época ver. Até assistindo comigo, porque eu apresentei esse filme pra várias pessoas. Eu, porra, mas sacanagem nesse terno de tomar essa porrada toda e não perfurar. Então, existe. Não resiste a tanta munição como esse. Um calibre 12 a queima-roupa. A queima-roupa, mas o problema não é esse. O problema é que quando tu toma um tiro, a queima-roupa, tu sente a porrada. Tem tiro que vai quebrar osso e tudo. Tu pode não ser perfurado, mas que vai sair fodido, vai. E você vê isso no filme. Uma coisa que eu adoro nos filmes do John Wick. As balas não são infinitas. Ah, sim, claro. O cara vai, bate, mata, bate, dispara. Quando acaba a arma, ele taca a arma, pega a outra, dispara. Taca a arma, pega a outra e vai. Ele não fica com uma arma só, a porra do filme todo. Tanto que ele faz aquele... No 2, ele faz aquela armadilha toda com um monte de munição guardada. Uhum. Entendeu? E isso eu acho genial nos filmes. E o jeito que ele se utiliza pra utilizar a munição... Você não vê ele fazendo como os caras, porra, antigamente, que o cara dava um tiro e derrubava três. Não, ele dá tiro, os caras não caem, ele olha, pô, o pé do cara tá ali pra fora, pum, no pé do cara, o cara agarreia, pum, na cabeça do cara. Sim. O Jorge tá lembrando aqui do terno de $1 bilhão, do Jackie Chan, que porra. Melhor terno do mundo. Eu queria uma cueca feito daquilo. Porra, aquele terno. Ia resolver um monte de problema pra tu, imagino. Porra. Né? Mas vamos lá, vamos então começar a falar dos filmes per se. Começando com John Wick, de volta ao jogo. E velhinhas da sessão da tarde, seus subtítulos desnecessários, tá bom. É o John Wick, de 2014, direção do Chad Stahelski. O roteiro é do Derek Kolstad. E no elenco, Pensadori. No elenco nós temos Keanu Reeves como John Wick, Michael Nyquist como Viggo Tarasov, Alfie Allen como Josef Tarasov, Adriane Palicki como Syreeta Perkins, Bridget Monaghan como Ellen Wick, Dean Winters como Avi, Ian McShane como Winston, John Leguizamo como Aurélio, William Dafoe como Marcos e Lance Reddick como Sharon, que não está acreditado aqui, mas ele já estava no primeiro filme. Sim. Saudoso Lance Reddick, recentemente falecido, grande ator. 17 de março, né? Capotou aí. Pô, conheci ele, comecei a assistir ele quando ele fazia Fringe, ele mandava Fringe, muito bem. Fringe, sim, sim, sim. O capitão lá da equipe. Sim. Aproveita, Pencito, e por favor, sinopse. Sinopse. John Wick já foi um dos assassinos mais temidos da cidade de Nova York, trabalhando em parceria com a máfia russa. Um dia ele decide se aposentar, e neste período tem que lidar com a triste morte de sua esposa. Vítima de uma doença grave, ela já previa sua própria morte, e deu de presente ao marido um cachorro para cuidar em seu período de luta. O que o roteiro da sinopse da pauta não diz aqui é que um Zé Merda saído de Game of Thrones vai lá e quer dar uma de galo para cima dele, e rouba o carro dele, mata o seu cachorro, e aí o inferno abre suas portas. E aí que começa o festival de memes, cara, com John Wick e o seu cachorro, né? Tem inclusive um que eu adoro, que é cenas do o Vingadores Ultimato. Aí tá lá um daqueles asseclas do Thanos. Thanos, mestre! Thanos, mestre! John Wick sobreviveu ao seu estalo. Tá. Daí, foda-se. O que, é que tem a ver com isso? Mas o cachorro morreu. Ah, fudeu. Fudeu. Não, não. Você viu o outro do... Que o Liam Neeson liga pra ele e fala: sei onde você é, eu sei quem você é e onde você está. Aí ele: eu sou o John Wick. Ele: eita. Opa, foi mal aí. Desculpa, liguei errado. Não sei mais nada. Liguei errado, foi mal. Eu morri, velho. Nesse primeiro filme já tinha aquela história da Baba Yaga, né? Que o John que Wick ficou... não é a Baba Yaga. O John Wick é o filho da puta que a Baba Yaga tem medo. Né? Não, não é assim. Ele fala, quando você já vê que o cara é o capeta. Quando o líder, né, o poderoso chefão da máfia russa... Da máfia russa, velho. Abre um caderninho pra começo de conversa. Liga pra um protegido dele, vamos botar assim, né? Que é o dono da oficina, que dá uma porrada no filho dele. E no momento que o cara fala: então, bati no seu filho. Por quê? Porque ele matou o cachorrinho e roubou o carro do John Wick. E o cara: tá bom, a porrada no meu filho foi boa, deu outra. Ele desliga o telefone e vai procurar saber aonde está o John Wick, porque ele já sabe que o filho dele está morto. Não, né? Naquela hora você fala, olha na expressão dele, do cara, que é um puta ator. Porra. E você vê que pelo olho dele, você vê que deu umas duas piscadas ali. Duas? Ele trancou e cortou o sinal de Wi-Fi. Com o cu. Aí, logo depois, na cena, você sabe por que a gente chama ele? Porque ele é Baba Yaga. Aí ele: ah, então vocês chamam ele pra matar Baba Yaga, pra o Baba Yaga? Eu não tenho medo de Baba Yaga. Eu acho que você não entendeu, nós chamamos ele pra matar a Baba Yaga. Que ficou, inclusive, em russo, muito tempo, o meu link, o meu nome, meu avatar era Baba Yaga. Que, na verdade, não é o bicho papão. Baba Yaga é uma bruxa, uhum, né, russa, e aí a tradução ficou com bicho papão. É a famosa... Cara. Não, é que... Vamos supor que o equivalente estadunidense é o Boogeyman, né? O bicho-papão, né? Que o pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é um que pior, ele é um especialista, tá, em criaturas bizarras. A Baba Yaga é a bruxa famosa russa que anda numa casa com duas pernas de galinha. Com dois pés de galinha, é isso? Sim. Ela é tipo a cuca da Rússia, mas na verdade, é verdade, a Baba Yaga, só que a minha tia, o pé de galinha no olho, não? É, na verdade, a Baba Yaga, pela história dela, ela coloca tanto a cuca como o bicho papão no bolso. Sim, sim, ela é a bruxa mora, assim, ela é a bruxa malvada ela é foda do leste. A representação dela nesse último filme do Hellboy é bem legal, cara. Bem, sim, sim. Bem interessante, dá pra entender o que é a Baba Yaga por ali. Sim. Até o Hellboy é meio bolado. Ah, quem não, né? A única pessoa, sim, que não é meio bolada com a Baba Yaga é o John Wick. Lógico, né? Ele mata todo mundo, até a Baba Yaga. Né? Cara, aí começou o festival de pega pra capar, a começar com o John Wick. Ah, tá, beleza. tô todo moído, tô todo quebrado, me chutaram, me bateram, mas mataram o meu doguinho. Aí é que fudeu. Se só tivesse me batido, eu deixava barato. Mas não, porra. Mataram o meu doguinho, roubaram o meu carro. Aí não, aí fudeu. Aí batem na casa dele a polícia. Ai, e aí, seu John, tudo bom? E aí, Willy, tudo bom com você? Família tá boa? Tá boa, seu John. Deixa eu só perguntar um negócio. Aí ele olha pra dentro, vê os neguinhos tudo fodido lá dentro da casa do John Wick, né? Você voltou ativa, pra... senhor John? Só voltou pra... voltou a trabalhar? Não, tô só limpando a casa. Tá ok, então uma boa noite pro senhor, seu John Wick. Um prazer em conhecê-lo, um beijo pras crianças, qualquer coisa. Nesse momento você percebe que a coisa ali não é igual como a gente entende, né? O mundo ali é diferente, pelo menos a situação é diferente. Olha, vou falar uma coisa que eu já falei em todos os programas que eu participei de John Wick. Por favor, um mestre pra mestrar um RPG no universo de John Wick que eu jogo. Eu volto a jogar RPG, eu estou parado há 4 anos só pra isso. Olha aí, só ouvintes. Pra jogar no universo. Puta que é um universo muito foda. Podemos arranjar isso, viu? Temos contatos. Podemos, que eu tenho... muita gente. Arrumemos que eu tenho uns 28 sets de dado aqui, doido pra rolar. Tá. Aí que acontece? John Wick tá todo fudido, desce até o porão da casa dele e começa a marretar o concreto do porão da casa dele, e deste concreto ele abre um cofre cheio de arma, cheio de granada e com a porrada de moeda de ouro. Aquelas então, moedinhas de chocolate que a gente comprava quando moleque, isso, né? Isso, olha como isso cabe no RPG. Tem até o baú do tesouro, cara. Eu tinha uma coleção dessas moedas e aí no, quando eu voltava pra olhar, tava tudo derretido, uma prata. Dava barata e tal, é. Terrível. Não, a gente comia, cara, as baratas, né? Só tava... tu. Ah, sim, claro. Ô filho de Kenga, só tu pra colecionar moeda de chocolate. Eu comia toda. Quem me disse que aquela porra iria derreter no sol de 40 graus no Nordeste, né, meu filho? No sol do Nordeste, né? Com 45 graus na moleira, né? Tá. Jota, coma, até ser humano derreter. Derrete aí, tu não queria que o chocolate derretesse? Não, peraí, Marvin, desculpa. Chamar essas moedas de chocolate é sacanagem. Tá? É, tem isso essa são... E são moedas de gordura hidrogenada. É. Né? Nescau com... Não, Nescau com gordura Nescau hidrogenada. Nescau é bondade tua. É choquito, é mesquito ou qualquer outro ito. E da... pro choquito tava ótimo. Não é choquito, ele... não. É um achocolatado genérico. Não usa Nescau, ainda é muita coisa. Nescau, Nescau até parece. Nem sei o que. Olha, é aí, temos o Jonathan Freitas lá do E Agora Cast falando aí nos comentários que uma vez ele teve dor de barriga de tanto comer moeda de chocolate. Aí tá vendo a ganância, o que, que faz com o homem? Tá vendo? Muito bem. E o Jorge falou lá que temos contatos, viu, Maverick? Se quiser jogar, a gente arranja aí os mestres e a equipe. Vamos jogar, também, porra. Ah, puta que pariu. Essa tá. Porra. Então, olha só. O negócio é o seguinte. Aí, papo vai, papo vem. O cara vai até o Continental. E, caralho, cara, que lore maravilhosa. Que história sensacional essa do Hotel dos Assassinos, o Continental. E tudo ser pago na moedinha, cara. Que coisa foda. Foda pra tem, caralho. Tem uma curiosidade aí, viu, Nerd Master? Ah. A gente viu primeiro lá o cabra lá, o... Esqueci o nome do cara lá que retira os corpos, o escambau. Vimos ele pegar o táxi. Ai, só que quando ele chega... quando ele chega no Continental, que ele entra, que ele entrega a moeda pro Charon, aí você entende que o Charon é um dos introdutores da saga, né? Que você vai estar sempre ali para você ver a abertura do universo. O Charon representa o Caronte da cultura grega, entendeu? Que ele é pago também com uma moeda, né, com uma dracma, e e ele te insere no mundo dos mortos. Então, no momento que Charon entra na história, você sabe que você não tá mais no mundo normal. Você entrou no universo do John Wick. Bem interessante. Assim, no primeiro filme, isso, eu, na boa, assim, a título de crítica construtiva, tá bem legal, você vê que A polícia sabe quem ele é, a polícia é paga provavelmente por essa instituição de assassinos para deixar eles, entre aspas, trabalharem e tal. Tem todo, tem locais seguros, tem o hotel, tem o lance das moedinhas, que é tipo um token de lealdade ou para pagar pelo serviço, etc. Tudo bem, agora, isso no primeiro filme. Agora, uma das críticas maiores que eu tenho é que, assim, do segundo em diante, todo mundo trabalha naquela merda. Todo mundo trabalha naquela merda. Tem mendigo que trabalha naquela merda. O cara ganha moedas de ouro. Por que que ele tá pedindo dinheiro no metrô, caralho? O cara fumando crack, velho. Pois é. Olha uma coisa. O Maverick tá... Inclusive, essa foi a razão de eu ter chamado o Maverick. Porque eu vi ele falar isso no Omega Station. Aquela moeda, o valor não é monetário. Aquela moeda é tipo uma moeda, um serviço. Exatamente. Sim, sim, é um token de é um, é, é um, é uma promissória, por assim dizer. Não, não, falando em promissória é outra coisa, né? Mas tá bom. Pra tu ver como o universo foi bem trabalhado, mas eles não tinham como mostrar isso tudo no primeiro filme, por isso que eu falei, esse filme ele foi produzido da seguinte forma: vamos lançar, se fizer sucesso, ótimo, a gente lança o segundo. Star Wars. Entendeu? Só pra todo mundo saber que eu tô bebendo. E, justo. Cara, sobre os mendigos, qual é a melhor forma de você vigiar as ruas? Se você tem alguém nas ruas. Cara, perfeito. Você tem um grupo de mendigos que são, né? Exatamente, são invisíveis ao olho de todo mundo, porque... Poucas as pessoas hoje, que é uma coisa que eu falo, poucas as pessoas hoje que sabem que existem pessoas ali, né? Porque fingem que não existe. Então é um ser humano que tem acesso a tudo, sem problema nenhum. E aí você ter esse pessoal no seu grupo é a melhor coisa que tem. No seu universo é a melhor coisa que tem. Então explica o fumador de crack, que o fumador de crack já estava fumando crack. Peraí, eu vou fumar mais umas 5 pedras aqui para não sair do personagem e depois eu vou manter a mira atenta a qualquer um que passar. Não, tudo bem, eu entendo. Peraí, rapidinho. Eu entendo que na realidade do filme funciona assim. Mas só tô dizendo assim que no primeiro funciona bem, no segundo em diante eles meio que alopraram demais. Não é uma coisa só quem sobre é os mendigos. Quem é que garante que ele tá fumando crack? Eles são invisíveis, mas infelizmente eles não são inodoros, né? Exato. Verdade. Ali eu não sei bem, né? Porque os caras ali tá com 9mm com supressor de ruído, não sei não. Deve ter um banhozinho também. Não, cara. Não, inaudíveis é todo... e invisíveis eles são. Eu falei, eles só não são inodoros. Mas o que você tem que ver, que é como... Eu sempre falo isso, todo mundo fala que o universo de John Wick tá por baixo do nosso universo. Não, ele tá por cima da gente. Claro, é tudo feito na frente de todo mundo. Exatamente. A gente se mata em todo lugar. Exatamente. Só que aí o que acontece? Normalmente, pra quem tá passando ali, tá acontecendo um assassinato. Ninguém sabe o que tá rolando de verdade. Ah, eu entendi o que você falou. Quer dizer, não é um submundo, né? Não é o submundo do crime ali. Você tá falando que o John Wick, ele corre ali com uma sociedade acima do mundo comum. Não, ele é paralelo ao nosso mundo. Ele é paralelo ao nosso mundo. São os Illuminatis. Ele não corre abaixo como crime. É, ele não tá por baixo do nosso mundo. Ele não é invisível o nosso mundo. Não, ele tá ali na nossa cara, nós que não vemos. Então tá. Mas aí papo vai, papo vem. John Wick vai, senta a porrada no filho. Depois vai encontrar o pai, senta a porrada no pai também. Fazer o quê? Aí todo mundo corre com todo mundo. A bala canta bonito. Porrada canta mais bonito ainda. Tal e coisa. Aí no final das contas, o John Wick acaba com a galera da máfia russa. Pega de novo no carro dele. Vai num veterinário, cata um dogão, que agora ele sentia um doguinho, agora ele tem um dogão, né? E fim de filme. Foda-se, mas a gente nem conseguiu sentir a alegria de acabar o filme, que já veio outro em seguida, né? Mas tudo bem. O Nerdmaster, nesse filme, o Keanu Reeves, ele... disse um total de 484 palavras, o filme todo, viu? E dessa, um terço era uou. Uou. É. Isso contando gemidos e resmungos. Tá bom. Pergunta, ele precisa falar dando tanta porrada e tanto tiro? Não! Cara, olha, a cena mais impressionante dele é ele ignorando o chefe da máfia russa no telefone com aquela cara de blasé, que é a cara normal dele. Não. E o cara, agora sim, nós podemos ser pessoas... Não podemos. Ele não precisou nem responder. Ele só pegou e desligou o telefone. Foda-se. A cena forte do Viggo é quando ele imprensa o John Wick lá com o carro lá, e o John Wick tá em cima, tá apontando pra ele a arma, e ele fala assim: beleza, eu digo onde ele tá. Você me deixa viver? Eu falo assim: caralho, o cara tá entregando o próprio filho, velho. É a baba, o cara entregou a localização do próprio filho pra não morrer. Então, deixar um abraço aí pra Luciano Dias, que acabou de entrar. Abração pra você, Luciano. Espero que você esteja curtindo aí a gravação. Fala, Lu. Lu. Mas aí chegamos em John Wick 2. Um novo dia para matar. Porra, velho. Adoro esses títulos. O John Wick Chapter 2. De 2017, porra. Novamente. Eu queria muito ver uma versão disso no Brasil, dirigida por esse cara. Já pensou se ele faz assim, Carrossel, Maria Joaquina programada para matar, cara? Tá bom. Aí vai a Larissa Manoela direção... atirando em todo mundo. Tá bom, de novo, direção do Chad Stahelski, o roteiro de novo do Derek Kolstad. Maverick, o elenco, faz favor aí. Keanu Reeves como John Wick, o Common como Cassian, Bridget Monahan, não vai sair nem a pau, como como Ellen Wick, Ian McShane como Winston, o John como Aurélio, o John Leguizano, porra, nem Leguizano você consegue ler? Então, eu tô sem óculos. Que coisa boa. Pegar o óculos. Tá, que pariu, cara. Nem Leguizamo. Lance Henriksen como Sharon. Thomas Sadox como Jimmy, né? Jimmy, que é o policial. Sim. Isso. Um policial? O policial não aparece no 1. Aparece no 2 também. Sim, aparece no 1 e aparece no 2. Não, aparece no 2. Só que a participação no 1 é tão ridícula que eu não pus ele no elenco. Ruby Rose como Aris. Ricardo Scamares como Santino D'Antonio, ou italiano, já sai bem, cara. É D'Antonio! D'Antonio! Aliás, verdade, o Nerdmaster esqueceu do William Defoe no primeiro filme também. Também, o William Defoe tá no primeiro filme. Aquela coisa medonha. Tá, mas não esqueci, não, tá escrito ali, o William Defoe como Marcos. Só não falamos dele. Foda-se! Cadê? Deixa eu achar. Não tá, não. No primeiro, no elenco do primeiro filme é o último nome, caralho. Tá bom. Ele colocou agora. Peter Stormare como Abram Tarasov e Laurence Fishburne como Rei dos Mendigos. Muito bem. A sinopse, você vai sinopse, querer cala a boca, porque agora quem vai ler é o melhor leitor dessa conversa. Vai, amor. Por favor. Vai, Jota. É tu, filho da puta. Ah, tá, ok. Deixa eu ter meu momento de orgasmo aqui ouvindo tua voz, gostoso. Vamos lá, então. John Wick é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta de assassinos procurados em todo o mundo. Agora vamos lá. Aí surgiu a parada da promissória, né, que é... Tu me ajuda agora, no futuro eu te ajudo. Marca aqui teu polegar com sangue, aí na hora que eu quiser cobrar, eu cobro. Mas esse Santino, eu vou te contar um negócio, é um filho de uma puta. Esse é mesmo. Porque simplesmente ele veio cobrar a porra da promissória, ainda veio com um papo bravo do tipo... Ah, John, se você tivesse continuado na aposentadoria, eu até deixava barato, mas como tu foi atrás da máfia russa e voltou pra parada, já que tu voltou, agora eu vou te cobrar, tá? Eu não queria! Ó, eu não queria! Mas já que tu voltou, eu vou te cobrar, tá? Ah, cara, eu não quero. Vai, tu fudeu. Eu arrumei um cachorro novo, peguei o carro de novo. Ai, cara, esquece. Não quer mais merda nenhuma, não. Ah, não quer mais merda nenhuma, não? Tá bom. Então vamos deixar pra lá, né? Uma boa noite pra você. Felicidade pras crianças. Tudo de bom pro doguinho. Aí o filho da puta vai até o carro. Abre a mala. Engata uma bazuca! Um lança-granadas! E dispara granada incendiária na porra da casa do John Wick. Esse povo é doido, é masoquista. E é um velho amigo, viu? Porra, imagina se não gostasse. Então. É. Cara, me deixa quieto, me deixa em paz. Aí tudo tem explicação. Não, cara, você marcou aqui, me paga essa porra. Aí tudo tem explicação. Máfia italiana. Família italiana. Se a máfia, você tem um acordo com alguém da máfia, você sendo da máfia ou de qualquer outra máfia, mas você sai daquele universo, você sai daquela vida para viver um amor, para ter filhos, caramba, quatro, os chefões vão respeitar isso. Que, aliás, mas eu, só quero te corrigir numa coisinha, Maverick, que não se fala máfia italiana. Se fala só máfia. É, não, porque a origem hoje todo mundo da palavra entende máfia é da italiana, é da Gamorra. Então sim, não máfia é, não isso, mas hoje o nego fala máfia italiana é pleonasmo, filha da puta. Não no universo de hoje em dia, que hoje você tem máfia italiana, máfia russa, máfia sei lá do que, porque ninguém chama de outro nome, só chama de máfia. É, entendeu? Só a gente que chama assim. No Brasil é assim. Então vamos botar para o pessoal entender. Então a máfia italiana, ela respeita. Se você volta, todos os seus, todas as suas promessas e todas as suas obrigações retornam automaticamente. E foi exatamente na hora que o John Wick voltou que o D'Antonio precisava matar a irmã. E ele ainda contrata o cara pra matar a irmã. Então, vamos lá, chefa. Olha só. Olha só, eu sou de família único. Italiana, né? E eu desisti de ir conhecer a minha família porque eu descobri que a minha família siciliana, tudo buona gente, tutte buona gente, tudo bene gente, pô. Então, eu descobri que eles são mafiosos. E eu não fui. Porque não, eu fiquei com medo, eu falei com a minha mãe. Uma família siciliana mafiosa? Que coisa incrível! Olha, eu virei pra minha mãe na época e ainda falei pra ela: mãe, desisti. Por quê? Vai que eles não gostam de um brasileiro e eu volto no, na mala de um Cadillac. Que é capaz de eles mandarem o Cadillac comigo na mala. Né? Aqui. Então, é normal isso, sabe? Pra, se bem que você sendo brasileiro, eles iam te mandar na mala de um Gurgel. Talvez. Talvez. Nossa, olha, seria... Eu não caibo na mala de um Gurgel, mas tudo bem. Dependendo de como eles me picassem, eu viesse caber, né? Mas então, isso é normal, tá? Então, ele se afastou, eles respeitaram, voltou, acabou o respeito. E aí sim, ele tem um contrato, ele tem uma promissória assinada a sangue. Isso significa que ou ele paga, ou ele paga. Ou ele paga promissória, aí, ou ele paga comida. Quando ele foi no Continental de novo, né? Pra reclamar com o Winston nesse caso, né? Porra, Winston, o cara que destruiu minha casa, que sacanagem. Tá, mas por que ele fez isso? Porque ele me cobrou uma promissória. João. Porra, cara. João! João! Porra. Joãozinho! Tá garoteando, filha da puta! Se tu assinou a porra de uma promissória, paga o caralho da promissória pro cara, porra! Caralho! Aí, beleza, então ele vai pra Itália, arruma o terno Kevlar, né, tal e coisa. Aí ele vai no Continental da Itália, né, no Continental italiano. E lá ele vai... Cara, essa cena eu tenho certeza absoluta que o Maverick gozou, cara. Quando ele vai na loja de vinhos experimentar os vinhos. Que... Nossa Senhora! Explica pra galera como é que é a loja de vinhos. Então, quando você entra na loja de vinhos, você passa por uma degustação de vinhos com os seus acompanhamentos mais requintados. Sim, Em vez de você experimentar um Cabernet 38, você experimenta uma Taurus 38. Um punho, punho calculado para sua mão e repetição de tiro. Pô, igual sim, algumas lojas de colócio que você conhece. De vinhos, nesse caso, é eufemismo para artilharia. Porra, mas é maravilhoso. É nesse filme que ele pega aquela arma que ele vai, que vai acompanhar ele nesse filme, no outro e no 4 também, né? Eu sei que ele pega na loja de vinhos essa pistola. Não, todas as pistolas que ele pega na coisa de vinho, ele larga. O problema é que as pistolas que ele tá usando, que ele pega na loja de vinho, são as mesmas pistolas que a família italiana usa. Ah, então fica fácil. Entendeu? Assim. Agora, a cena mais icônica pra mim, senhor Nerdmaster, sim, é a saída dele lá do... Depois que ele cumpre o objetivo, o primeiro, e que ele sai ali pela balada, né? Pela discoteca. E o povo dançando, pulando, dando cambalhota, apertando escambau, cheirando cocaína. E o cara lá matando 200 pessoas. E ninguém tá nem ligando, velho. Jota, cara, isso olha acontece, só, tá? Antes disso, eu quero comentar a cena da morte da irmã do filho da puta lá do... Eu ia falar isso, que ela linda. Não é morta. Porque ela não é morta, ela se suicida! A si mesmo. E olha, a primeira vez que eu vejo... outra pessoa, eu não sei como é que se faz, filho da puta. É a primeira vez que eu vejo um suicídio de corte de pulso tão bem feito e com o corte sendo feito da forma certa. Cara, então aquilo erótico, ali não... O Maverick, aquilo ali não foi corte de pulso, não, filho. Ali foi corte de antebraço, caralho. Sim, mas ela corta o pulso. Caralho, ela cortou... Começa no ela pulso, cortou, assim. Ela cortou até a alma ali, caralho. Ela ia cortar até a jugular, mas ela não alcançou. É que infelizmente falando tempo, disso, né? Assim, quando você corta o pulso na perpendicular, assim, a chance daquilo cicatrizar e você acabar não morrendo é muito grande. Então, para cortar, você tem que cortar no sentido longitudinal para pegar a veia, abrir ela mais e não deixar fechar. Exatamente. Desde quando vocês são especialistas em suicídio? E assassinato dependendo, também, porque o que o Jota falou... Dependendo de como você puxa, você pode cortar a veia em dois ou três lugares diferentes também, entendeu? O que o Jota falou, que ele ficou impressionado do pessoal matando no meio do... John Wick matando no meio do pessoal e o pessoal cagando, acontece, tá? Já foi chama-se feito isso. Chama-se Dorgas! Não, você tá dançando, pulando, você tá pouco se lixando pro que tá acontecendo do teu lado, cara. Então, se e se a matar, galera estiver no êxtase, melhor ainda, se nego matar alguém do teu lado, você não vai ver. Só vai ver a pessoa cair, pô. A pessoa cair numa balada, numa rave, coisa Gorgas. Mais normal que acontece. Cai de bêbado, cai de tonto, cai de... Mas caíram uns 47 caras ali, velho. Não no mesmo lugar, Jota. O cara tá indo e matando. Que é outra coisa maneira desse filme, é que ele não mata todo mundo num lugar. A não ser quando é num lugar fechado. Ele vai matando e vai correndo, porque o negócio dele é sair. A maior estranheza nos filmes de John Wick é que os momentos de descanso, entre aspas, o momento que você não tem a ação desenfreada, é o momento que você fica com o botãozinho apertado, assim, alguma coisa vai acontecer nessa porra. Sim, sim. Botãozinho só, é eufemismo para cu, né? Eu tava justamente imaginando aqui na minha cabeça o Jota assistindo a saga John Wick com o dedo no botãozinho apertando assim, cara. Isso é uma prática que você faz muito, cara? Sempre, mas é assim, é uma coisa intimista. Desculpa. Não, legal. Vou testar essa cada também. Não, eu não vou, não. Você vem testar aqui comigo? Opa, já. Ô, pensador, tu vai me trair, seu filho de uma puta? Ai, pô, mãe. Só porque eu mudei pra cá, tu mudou pro Rio de Janeiro na mesma semana pra me trair, seu canalha. Eu mereço. Eu vou voltar no Rio de Janeiro só pra te enfiar a porrada. Tá. Gente, Deus. Eu não quero me meter. Não quero me meter no relacionamento de vocês. Não, tu tá só bom. Sendo metido. Ok. Resumo da conversa: John Wick mata a irmã do cara. O cara, como é um filho de uma puta, ele bota uma recompensa pro John Wick, porque ele matou a irmã dele, né? Que foi ele que mandou, mas foda-se. Foi ele, irmão. O John Wick matou a irmã dele. Caralho. Aí, Thor, John Wick tá com a recompensa. corre o mundo inteiro, fala com os mendigos e dá um beijo na boca do Lawrence Fishburne e vai embora quando te tá, pega uma arma só com 6 tiros e mesmo assim mata 500 e vai embora, segue viagem, tal coisa. Fim da conversa. Continental, Nova York. O Dantino tá lá. Foi pra lá pra poder... se esconder. Sossegar, né? Se esconder. Aí o John entra. Tá lá no Continental também, né? Aí o Winston. John! Oê! John! Aqui! Aqui! Olha pra mim! Olha pra mim! Não! Não! John! Não, junto, John! John! John, John junto. Senta, shit! Junto! Morto! Não! Morto não! Morto não! Não! Aí no que ele ouve morto, obviamente o John Wick pega a arma e dá um tiro na testa do Dantino. Agora, Maverick, tu, como especialista no lore de João Pavio, qual é o problema do John ter dado um tiro na Kenga, não, melhor, no Kengo do Dantino? Então, o hotel, os hotéis continentais, né, que aquele hotel ele não é um hotel na vida real, é uma área onde você está protegido de qualquer coisa. Então você não pode lidar com trabalho ou assuntos pessoais dentro do Continental. Então vamos lá? Vamos traduzir pro... pro... É, traduzindo, você não caga onde você come. Exatamente. É, nada pode ser feito lá dentro, nenhum acordo. Você pode contratar uma pessoa dentro do Continental para matar outra, mas isso não pode ser feito dentro do Continental. O Continental é um ambiente seguro. Né? Ele seria um terreno sagrado. Né? Nada pode ser feito ali dentro. Esse lore aí é apresentado no primeiro filme, quando o John ele é atacado dentro do Continental e no final a mulher que ataca ele lá... Adriane Palik, maravilhosa. Ela é apagada da existência com 4 tiros simultâneos. O Edemir tá rindo até agora da conversa do dedo no botão do Jota. Edemir é um baita de um modelista daqui de Joinville, faz parte também da nossa confraria AMJ, Associação de Modelistas de Joinville. Bem-vindo. Opa. Aí, Edemir. Bem-vindo ao Alexandre Marcos Costa também. Edemir, este podcast está... destinado não apenas a eternizar a saga de John Wick, mas o botão do J5, que merece ficar em evidência para sempre. O botão mais querido da podosfera nacional. O botão mais querido. Mas beleza, então, John Wick tá mais fudido do que o botão do Jota. Ui! Ele matou, ele trabalhou no Continental, então ele não pode mais fazer uso dos trabalhou, serviços. Trabalhou não, ele se vingou. No Continental, que é pior ainda. Né, ele plantou uma azeitona na cabeça do pobre do Dantino. Né? Então, literalmente. Aí o que que acontece? Acaba o filme 2, começa o filme 3. John Wick 3. Para vírgula, Nerd Master. Peraí. Vírgula. Antes de começar. Ele sai correndo. Antes de ele sai correndo no final do 2 e continua correndo no início do 3. Ou seja, passou 2 minutos. Exato. Não, e outra, lógico, você esqueceu da melhor frase do John Wick. Avise pra quem vier que quem vier eu vou matar todos. Parabéns. Todos. Pra ele. Eu olhei assim, eu falei, caralho. Então tá. O cara é brabo. Aí o que que acontece? Mas ele sai com o dedo no botão do Jota. Começa então a história de John Wick 3 para Bellum, né? Ou John Wick, Chapter 3, Parabellum, de 2019. Novamente, direção do seu Chad Stahelski. Só que dessa vez o roteiro teve, além do Derek Kolstad, também teve o Shel Hatten, o Chris Collins e o Mark Abrams. Por que teve que botar esse monte de gente a mais? Não sei, né? Nem me interessa. Boa noite, Márcio. Abrams mais o mundo, entendeu? É. Dona Márcia Carneiro tá dando boa noite pra todo mundo, vocês sejam educados. Boa noite. Boa noite pra Márcia. Boa noite, Márcia. Já peço desculpa por antecedência, porque a gente vai falar mais merda ainda. A Márcia tá acostumada comigo, então. Então tá. Aí, aí o que é que acontece? Aí o ouvinte chega e me pergunta: mas Nerdmaster, por que que esse filme se chama Parabellum? Quem é que é Belo? É um personagem novo? Não, filha da puta. É porque isso é parte de uma citação do Winston. Se vis passem, Parabellum. Ou seja, que quem quer paz, prepare-se para a guerra. Muito bem. Aí, beleza. Então, Jota, elenco. Ai, filho da puta. O elenco de John Wick 3 Parabellum é composto por Keanu Reeves como John Wick, Ian McShane como Winston, Mark Dacascos como Zero, pausa, Lawrence Fishburne. Pausa. Marco Dacascos é Marco Dacascos. Marco Dacascos! Dacascos! Careca! Porra! Marco, aqui Marco todo Dacascos mundo fala careca, Marco Dacascos. Porra! Olha, eu já ouvi Marcos dos Cascos, tá? Isso em podcast, tá bom? E sem zoar. É o Mark da porrada em todo mundo da Cascos. Menos no John Wick. Menos no John Wick, porque ele é putinha do John Wick. Porra. Mas vai, continua, Jota. O Lawrence Fishburne como rei dos mendigos. Lawrence, o cara não tem nome, é só o rei. A Asia Kate Dillon como a juíza. Depois eu falo um negócio a respeito dela. Personagem babaca. Mais ou menos. A Halle Berry como Sofia, maravilhosa. Vamos lá, agora rapaz, só um instantinho, uma Sofia. Pausa, por favor, que eu preciso fazer este comentário. Sim, por favor, faça. Rapaz! Ótimo, Halle Berry, cara, maravilhosa sempre. O Lance Reed, que continuou como Sharon. A Angélica Houston, a diretora. O Sahid... Aí fodeu. tá escrito assim na pauta, Said, aí fodeu. É o nome dele. Tag Mahone como ancião. O Jeremy Flynn como Berada, o numismático. Caralho. O Randall Durkin como o doutor. Jason Mantzoukas como TikTok Man. Caralho, o cara do TikTok. O cara meteu aqui também. Meu Deus. É, né? TikTok tá em tudo hoje em dia. Não, mas o cara fica TikTok. E o Robin Lord Taylor como atendente. Beleza, então. Nossa. Sinopse, seu pensador, ele. Por favor. O super assassino John Wick retorna com sua cabeça valendo 14 milhões de dólares em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, e um exército de assassinos caçadores de recompensa no seu rastro. Cara, pra começo da conversa, no final que do 2. Imenso. No final do 2, o Winston, que foi quem defenestrou o John Wick das cercanias do Continental, né? Falou: ó, tu tem 12 horas pra se virar. Se vira ainda, não. Vai te fuder, vai embora, quero saber mais de tu. A partir de agora tu tá excomungado. Excomunicado, na verdade. Mas tudo bem, vocês entenderam. Aí tá lá o John Wick, foge tal coisa, aí começa aquele festival de secretária velha das telefonistas. É o melhor parte. Cara, as telefonistas da porra. É, mas olha só, tem uma pessoa ali que eu acho que ninguém notou quem é. Ah, oi? O Pinguim de Gotham é um dos secretários. Ah, é verdade, ele tá ali sim. É o Robin Lord Taylor. Caguei. Tá ali, como... Caguei. Ah, mas ele é um excelente ator, velho, cara. Sim, tá bom, ele é um excelente caguei ator, do mesmo jeito. Ah, se fuder, Nerdmaster. Mas aí, beleza. Não vai não, meu irmão. O John Wick tá precisando se virar. Aí ele pega a porra de uma promissória que ele tinha e manda lá pra Sofia ajudar ele. Antes disso, ele pega num crucifixo e dá pra Angélica Houston, que tá um caralho, tá foda como diretora de balé russo, cara. Puta que pariu, cara. Muito bom mesmo. Caralho, muito... Eu fiquei molhadinho. Oh, nossa aquela, senhora. Aquela área de treinamento russa, meu Deus do céu, aquilo é um espetáculo. Sensacional. Né? Literalmente. Aí, beleza, enquanto o John Wick tá nessa, a galera do Santino tá caçando o John Wick, na metade do caminho, todo mundo do mundo tá caçando a porra do John Wick. Quando o contrato começa, ah não, John Wick vai ser desfenestrado a partir de 10 minutos. John Wick, vai ser desfenestrado a partir de 5 minutos. John Wick aí vai ser desfenestrado. 10, 9, 8, 7, 6. Brincadeira é que 5 minutos antes, quando a Calablé lá falou de 5 minutos, um tropeço Adams me aparece na biblioteca junto com o John Wick. Cara, eu nunca vi uma pessoa matar com um livro. Nossa senhora. Um cara com um livro. Pra você ter melhor ideia coisa. Como o conhecimento pode matar. Né? É um livro nossa, poderoso. Velho. Né? Que, cara, coisa, não é... que coisa medonha. Não é só... um cara daquele tamanho morrer com um livro na boca. Coma o conhecimento! Ué, ele não quis comer, se fodeu. Então, né? O que que acontece? Na verdade, o mundo estava atrás de John Wick porque a cúpula botou prêmio na cabeça de John Wick. É nesse filme que principalmente começa essa putaria da cúpula, né? O The Table. A única coisa que eu acho da porra dos assassinos, né? A única coisa que eu acho sobre isso é que, assim, pelo John Wick ser o John Wick, eu acho que faltou, entre todas as pessoas que vão atrás dele, alguém dizendo assim, porra, 14 milhões, mas é o John Wick. Ah, não, quero morrer, não. Eu vou continuar pobre. Eu acho que umas três pessoas falaram isso e não apareceram no filme. Pensador, deve ter tido muita gente, porque muita gente não apareceu tentando matar o John Wick. Mas tem sempre aquele cara que acha que, ah, não, junta aqui mais meia dúzia e a gente divide esses 14 milhões. E era o que acontecia, porque tu só via nego ir de mula em cima do John Wick, a não ser o tropeço, porque ele achou que a família Adams ia ajudar ele. Né, o tropeço, não, o John ainda fala, cara, pera aí, tá faltando 5 minutos. Ah, ninguém vai se incomodar com isso não. Ah, é, filho da puta? Então tá, depois não reclama. Então... O legal desse início aí é que como ele tomou uma puta de uma facada na próximo da jugular ali no trapézio, aí ele vai ver o doutor, chega lá o doutorzinho e fala, rapaz, tá acabando o tempo. Ele, rapaz, rapidinho, aí entra. Depois que ele consegue, vai, doutor, para, que falta um segundo. Eu, doutor, ninguém vai acreditar, vai me dar um tiro aqui. Pai! Agora dá um aqui. Ai, caralho, espera terminar de falar. Ele está explicando pro John Wick, dá um tiro mais ou menos aqui, mais abaixo, que não pega na clavícula, pum! Que não pega, pum! E é lógico que o John acerta na mira, né? Acerta na mosca. O que eu fico puto é o médico, o doutor falando isso pro John Wick e tirando a blusa da frente. É. Tinha que deixar a blusa pra ter um furo. Ah, mas a blusa se cagou de sangue depois, foda-se, não tem. Continua sem furo. Ah, foda-se. Mas aí o que é que é? É que o John Wick é tão bom que ele consegue disparar um tiro sem furar a camisa. Ah, não duvido, boa, cara. Não duvido. Tá? Não duvido. Aí, beleza, entre os assassinos todos que estão indo atrás de John Wick, um se destaca, que é o tal do Zero. O seu Mark foda pra caralho da Cascos, né? Com todos os seus capangas, cupinchas, discípulos e o caralho a quatro. Cara, a cena que eu comando, eu não sei se tudo se ninja, consigo... né? Tudo eu não ninja. Sei, é tudo ninja. Tudo ninja. É tudo ninja. Não, é tudo ninja. Tudo ninja. Porque os caras aparecem do nada, na sombra. Né? Estou agora, aqui aonde? Eu não a cena que eu não consegui assistir sem sentir uma tremenda vergonha alheia. Foi os dois sentados no saguão do Meu Deus do céu. O John Wick senta, tá lá todo lenhado, todo esculhambado. Ele já tinha sentado a porrada nele no da Cascos uma porrada de vezes, tal e coisa. Aí o da Cascos vai e senta do ladinho dele, né? Aquele negócio de... Eu tô aqui. Aí o John Wick levanta... Aí o John Wick levanta, senta na poltrona do lado, né? Pra sair de perto de filha da puta, né? Ali, ó, conta pra ninguém não, mas eu sou muito teu fã, tá? Eu queria muito me encontrar com você. Tem uns três assim, velho. Você lembra dos dois irmãos lá, os assassinos que vai matar ele lá dentro da sala dos espelhos? Que são capangas do Zero. Que os filhos da puta, rapaz, é o John Wick, cara. Cara, a gente é seu fã, velho, você é foda. Peraí, se eles eram capangas do Zero, quer dizer que eles eram menos um e menos dois? Por aí, menos um e menos 50, porque um ali apanhou que nem sentiu, né? Não, aí, o John cai uma vez, aí eles dão a mão pra ajudar ele a levantar, levanta, depois o John cai de novo, depois toma umas porradas, cai de novo, e eles dão de novo a mão pra levantar o John. Então, quando eles começaram a sessão joga nos espelhos, cara, dá-lhe um chutão, joga no espelho. Aí ele levanta, dá-lhe outro chutão, outro espelho. Dá-lhe outro chutão, outro espelho. Caralho, quando é que o cara vai ter o tempo de respirar nesse cacete? Ele perdeu a paciência, parceiro. Deixa eu levanto sozinho nessa porra. Então, eu vou ser bem sincero. Eu poderia ser o fã número um do John Wick. Poderia ter pôster do John Wick na minha casa. Eu poderia ter a tatuagem na área esquerda da cara do John Wick. Que no momento eu tivesse uma oportunidade pra matar ele, eu teria matado. Porque eu sei que se eu deixasse ele vivo como eles fizeram, eu ia morrer como eles morreram. Né? Pode crer. Né? Mas aí, então... beleza, o John Wick acaba descobrindo que existe um ancião que é o chefe da porra toda do conclave lá, né? Da cúpula. Aí ele chega na porra do ancião, que é o tal do sair de tomar no cu, que o Jota falou aqui no elenco, né? Aí o cara, ah, você é o John Wick, né? É, sou eu. Ah, que bom, e o que você quer? Eu quero que você me perdoe. Ah, tomar no meio do teu cu. Tu não quer que eu te perdoe? Por que tu quer que eu te perdoe? Me diz. Ah, porque eu quero viver pra continuar lembrando da minha mulher. Sério? É esse teu motivo? Cara, sério, você tá falando sério isso pra mim, né? Você não tá brincando não, né? Ah, tá. Então tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Você tá comprometido com essa merda? Tô, eu já fiz um serviço e posso voltar a fazer. Legal, boa. Me prova. Me dá teu dedo. Puta que pariu. Não, esse falou, aqui? Me prova. É, né? Me pede um dedo. Aí deu aqui um formão do anel, e um macete e fala assim, resolve agora. Exatamente, eu quero esse daí do anel. Quer? Bora. Então tá, bota aí. Aí os caras me vêm com a porra de uma talhadeira e toma! E corta-lhe o dedo fora do que eu não... Tirava só o anel, filho da puta. Não dava, então, o dedo não só você não entendeu, ele não sai mais. E não satisfeito, o filho da puta vem com um medalhão em brasa pra cicatrizar a porra do dedo. Né? E, como se não fosse merda o suficiente, ele ainda fala, ah, beleza, você quer que eu te dê uma missão pra você provar que ainda é fiel à cúpula. Legal. Mata o Winston. Oi? É, saca o Winston, o que te botou nessa furada? Vai lá e mata ele. Ah, era terça-feira, eu não queria. Não, mas tá, bora. Tá fazendo nada, né? Vou lá, tá, bora. Aí começou aquela cena toda do Parque da Cascos, dos capanguinha zero level nos espelhos e o caralho a quatro. Aí ele chega lá em cima no Winston, né, com uma arma, apontando a arma pro Winston. Ah, Winston, e aí, John? Vai, fica, como é que vai ser a história? Toma aí no que chega essa, chega a porra da juíza. E a juíza, nesse meio dessa brincadeira toda, ela sentou a porrada em todo mundo. Ela sentou a porrada na diretora, ela sentou a porrada no rei dos mendigos, ela sentou a porrada no John Leguizano, ela sentou a porrada em todo mundo. Ela só não sentou a porrada na porra do Winston. Mas, em compensação, quando o John tá lá com a arma em punho na cara do Winston, vai matar? Será que não é? Ou não, quero não. Ah, vai não? Tá bom. Aí ela pega no telefone. Alô, operadora? É, Continental de Nova York. Foda-se ele. Não vale mais merda nenhuma. Tá dissantilizado. Sei lá o nome que ela falou. Não tá mais valendo merda nenhuma no Continental de Nova York. Pode fazer o que quiser. Foda-se. Então tá bom. Aí, papo vai, papo vem. Como é que terminou o 3? Eu não lembro mais agora. Como é que terminou o 3, Maverick? Então, logo depois de uma cena maravilhosa de porradaria do John Wick matando mais uma porrada de gente, com o, John Wick, com o Winston trancado no, na sala de pavor dele lá. Caralho, a sala do pânico dele, do Winston. Ele é foda. Puta, maravilhoso. Que pariu. Muito bom. No o final, Winston tava cagando um quilo ali. Tava cagando grosso. No final das contas, numa reunião entre a juíza, o Winston, o Sharon e o John Wick, o Winston larga o dedo no John Wick. E ele cai de cima da área de reuniões do hotel, no meio da rua. Logo em seguida... Aí eu gostaria de abrir um parêntese, sim, né, porque cabe nesse momento, que também não tem muita coisa a ver com o andar da carruagem, mas é interessante a gente pontuar isso aqui. Tu lembra do filme Constantine, que John Wick, né, que Keanu Reeves estava lá, né, foda pra caralho, teve o antagonista foi o Gabriel, né, o culpado das coisas lá. Sim. E ele foi representado pela Tilda Swinton. Uhum. Que ali era uma figura andrógina, né, uma figura não binária, uma figura que você olhava para a figura e falava assim, olha, é mulher ou é homem? Né? É, não até importa. Porque, teoricamente, então, a dúvida... São igualmente andrógenos. A dúvida da figura ser andrógina, e a Tilda Swinton, por ser também uma pessoa extremamente andrógina, era interessante naquele momento. Eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma coisa bem parecida com a Asia Kate Dillon, que é uma pessoa andrógina e não binária, né, por natureza, né, a atriz. Então, também que ela também nem se reconhece como mulher ou como homem. Ela não tem. Ela é gênero fluido. Então, mas eu não reconheço ela nem como mulher e nem como homem. Eu só reconheço ela como filha da puta. Ela é filha da puta. Eu acho assim, que... se utilizasse a juíza, né, ou o juiz, né, como, ou judge, né, como uma figura andrógina, como a atriz é, seria muito mais impactante do que o que ela foi no filme. Não, mas acho. É uma vírgula, né? João, Jota, sinceramente não acho. Porque no caso de Gabriel, ele é um anjo. Um anjo é andrógino. Sim. Mas no caso do juiz... Não, cara, porque... No caso do juiz representar a lei e ser andrógino, seria uma figura que está fora da ambiguidade humana. Não, Jota. Entendeu? Ela assim, pode ser uma juíza e tá fora. No contexto sim, do filme, eu não ela tô dizendo pode que tá juíza, ruim. Uma mulher e tá fora. Entendeu? Eu não tô dizendo que tá ruim. Eu estou dizendo que poderia ser um pouco mais complexo, aproveitando a característica da personagem, como foi feito em Constantino. Acho que seria forçação. Outras coisas que eu acho forçação. Mas você tá errado. Não, eu não tô. Pior que eu não tô. Você tem o direito de estar errado nisso também. Não, eu não tô errado. Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano com menos problema com qualquer bosta dessa, a não ser com forçação de barra. E tem muita coisa que tem sido forçação. É forçação. De... Seria uma coisa de deixar. Não, tem muita coisa que é forçação de barra. É muito mais fácil você escrever um personagem pra isso, um personagem que seja esse ponto, como é o Gabriel, como é um anjo, como é a morte ou qualquer outro ser mitológico ou divino, do que fazer isso com uma juíza ou um juiz que seja de um reino criminal, de um reino de crime, entendeu? Mas, whatever. Aí ele cai do prédio e no final o nosso querido Sharon fala pro Winston que o corpo do John Wick não foi achado. E nesse momento nós vemos não, a cara... Não. Não foi, não. Não foi, né? Não foi o Winston, não. Foi pro Winston. A juíza, quando tava saindo do hotel, ela olhou corpo. Pro lado, olhou pro outro. Sabe o que mais? Deixa eu conferir essa merda. Deu olha ruim. Só, que filha da puta. Ele tá vivo. Ou pelo menos ele sumiu. E nós descobrimos no final... Ah, caralho! O Winston! O Winston, seu filho da puta! O porra do John Wick tá vivo! Ou pelo menos o corpo sumiu! Te vira, nesse momento nós vemos a cara do Winston de... Fudeu! Muito! Agora entrou até o saldo. Ele fez a cara do... Agora deu merda! Ele fez a cara do Thanos naquele meme. É, fez a cara de me fudir. E aí, nós vemos que não foi só o John Wick que não morreu. O Fizz Hambúrguer também não está morto. O rei dos mendigos está lá vivo, todo retalhado, mas vivo, né? E oferece para o John uma parceria, né, para que ele possa se vingar. E nisso o John vai lá e mostra o dedo do meio. Aí a gente não sabe se o dedo do meio é pro Fizz Hambúrguer, porque o hambúrguer dele tava muito ruim, ou se era pra vou foder todo mundo. Cara, a cena é foda, porque o cara tá lá todo fudido, 7 cortes de espada no meio do Kengo, o cara não morreu. Aí o cara, você tá vivo, John? Aí ele levanta o polegar. Daqui a pouco ele pega e bota o dedão do meio com a mesma mão no meio. Puta que pariu, vai. Puta merda. A gente já vê ali que vai dar uma merda. Deu. Vai dar uma merda. É, deu uma merda. Fenomenal. E o negócio vai ser bizarro. E aí vem John Wick Baba Yaga, que eu não vi. Então foda-se que a gente não vai falar dele neste episódio, tá? Considerações finais. Cara, eu acho a saga John Wick muito divertida. Eu acho... Os filmes são bem coreografados no quesito lutas e, vamos dizer, baseado em físicas que até são possíveis. Não é tão mentiroso quanto eu já vi muito filme de brucutu ser mentiroso, tá? Ele é mentiroso, mas é um mentiroso que te convence. Isso é o que eu me fiz entender assim, né? Pensador, sua opinião sobre os 3 primeiros filmes do João Pavio? Cara, eu gosto de assistir, assim, não é algo que eu voltaria a ver mais de uma vez, assim, né? Mas as coreografias são muito boas, eu ainda acho os roteiros e o desenvolvimento de personagens do filme ralo feito a canja da minha avó, mas, assim, são muito divertidos pelas cenas de ação em si. Eu acho que John Wick, junto com Atomic Blonde, como é que é o nome do filme em português? Alguém lembra? O filme da Charlize Theron? Atômica, obrigado. Eles ajudaram a inaugurar esse estilo de fazer cenas de ação com takes mais longos, com menos cortes, com uma coreografia melhor, assim, do que simplesmente alguém aperta um gatilho e o outro cara fala, morri. E isso é divertido, assim. Como saga, assim, eu acho que quarto filme, eu acho que vem série depois disso, que John Wick tá esticando o chiclete já até mais de onde deve pra conseguir audiência. Pior, uma coisa, filho, como eu... pior. Vai vir spin-off. Olha aí. Mas assim, volto a dizer, já assisti coisas muito piores. E é super divertido, assim. Keanu Reeves, com aquela capacidade de bidê de atuação que ele tem, ele faz umas coreografias muito boas e é cativante de ver. Muito bem, então. Jatita! Credo. Fala, meu chefe. Tua opinião sobre o João Pavio. Como disse, né? Tão uma saga tão rasa quanto uma poça d'água no asfalto. É muito boa pra você desligar o cérebro e ir no hype, né? Seguir o flow. Hype não existe mais, agora é o Omega Sol. Cala a boca. Tomar no cu. A respeito da trama, né? Ela é tão simples que até eu consigo lembrar de tudo sem ter que rever de novo. Então, cara, porra, é como a gente disse. Tudo bem, tem excelentes cenas de luta, excelentes cenas que você fala, puta que pariu, tem ótimos planos sequência, né? Que se você o cara é mais purista e gosta de ver essas técnicas cinematográficas, tem também muito bons planos sequências ali. Mas, assim, não é um filme que fique na memória. Tanto que dá pra gente assistir o 2. Você imagina, você pode já imaginar o que vem no 3, no 4, no 5, no 13º, e tá tudo de bom. Cara, falando em plano sequência, a porra do ataque da Sofia com os cachorros dela e o John Wick. Muito bom, isso. Os cachorros eram o típico auxiliar de videogame, cara. Ela dava um tiro, o cachorro ia atrás, cara. Bolas! Lembra daquele jogo do Mega Drive, o Shadow Dancer, que vinha que você tinha, você era um ninja com um cachorro? Era aquele cachorro sim. ali. Sim, sim. Era. Bom. E eu vi o olho do John Wick ferver no momento que o cara começa a querer roubar o cachorro da... Eu vi a cara do John Wick de vou te matar quando ele dá o tiro no cachorro da Silvia. Isso. Eu vou falar a verdade. Se os ouvintes souberem qual é, porque eu não vou lembrar o nome desse filme nem fudendo, mas tem um filme do Alec Baldwin, quando o Alec Baldwin era jovem, Que, ele, que assim, é muito próximo a isso aqui. Não tem as moedas de ouro, não tem o Continental, não tem essa... Mas ele é um assassino, é, aposentado, e alguém mata o cachorro dele, ele parte numa, é, numa matança desenfreada, e o filme termina com alguém dando um cachorro no, novo pra ele, e ele voltando pra casa pra sossegar, e o filme termina literalmente com ele olhando pro cachorro e fala assim, você é um cachorro muito feio. E acaba o filme. Eu lembro desse filme. Ah, pior que eu lembro. Cara, nisso, John Wick pegou muito disso. Pegou muito. Por falar nisso, viu, Pensador Louco? O cachorro, até aí, o cachorro não tem nome. Todo mundo pergunta a porra do nome do cachorro e ele, cachorro. O cachorro tem nome? Não. O cachorro do John Wick. Porra, o cara não ama cachorro, podia falar dog, totó, sei lá. Você não entendeu Maverick. O drama do filme. O cachorro não é importante. Eu entendi, isso é uma piada, demônio. Isso é uma piada, demônio. Chamar o cachorro de Maverick, pronto, nessa porra. É um nome bonito pra cachorro. Mavera, já que tu tá falando, tua opinião a respeito do João Pavio. Então, John Wick pra mim é um filme pra você sentar, relaxar e se divertir. Por quê? Como todo mundo já disse, não é um filme que tem uma trama ou um enredo assim. Oh, meu Deus, vamos dar um Oscar. Eu não daria nem um chup-chup. Mas é um filme que é belo de se ver, em termos de cena, em termos de... Cara, eu faço artes marciais desde 6 anos de idade, eu faço Kung Fu desde 6 anos de idade. Fiz judô, então muito do que você vê em termos de golpes ali são golpes que são ensinados, são possíveis, tá? Eu posso exagerar em 95% dos golpes ali são muito possíveis de você dar numa briga. A parte de tiro, sou ex-militar, treinei muito com armas, então também são coisas ali que você pode... falar que não foi exagero, só dele conseguir matar todo mundo e ninguém acertar ele, como sempre, né? Tu sabe que o protagonista ele tem um escudo que o Hank fez pra ele, então ele não toma tiro. E, cara, é um filme que eu veria, mas eu concordo com o Pensador. Tá na hora de parar. Se vai lançar mais um, lança mais um, para no 5. E vem com um ou dois spin-offs e para por aí. Eu acho que já vai saturar. Entendeu? Não é um universo... Eu acho que se pegar spin-off, fica mais interessante do que pegar só o John Wick. Entendeu? Pegar outros assassinos, outros países... O spin-off vai ser sobre o hotel. É uma coisa interessante, porque ninguém sabe como seriam os hotéis. Então, spin-off sobre o hotel... Se não me engano, são quatro... Serão quatro episódios falando só sobre o Continental. Só. Sobre o Continental ou os Continentais? O Continental. É Continental o nome do... Sim, mas Continental é o nome de todos eles. Fala, entendeu? Sobre Continental. Ainda não passaram a sinopse. Então, eu acho que a série vai ser baseada no de Nova York. Então, provavelmente. Eu acho a respeito... A respeito, Mavera, que você falou sobre as cenas de ação... Você sabe que o Stahelski, ele veio de Matrix, né? Ele foi chamado pelo Keanu pra fazer John Wick, né? Direto de Matrix. Então veio o Derek Kolstad e veio também o Chad Stahelski, né? Que são amigos de longa data, né? Pra fazer junto. Então ele já tem esse bond, né? Na atuação de ação, de luta. Então, Bond é outra franquia. É outra franquia. É 007. É outra franquia. O problema não é esse, afinal, Jota. Afinal de contas, Bond é do Tigrão. O que acontece? Exatamente. O que acontece? Eu, como faço como curso, eu assisto filmes sobre chineses, eu te falo todos os golpes que são reais dentro de um filme. Até fodão! Até os golpes. Eu e o Dragão Dourado. O Dragão também faz kung fu. Então, existem golpes que existem dentro do kung fu, ou dentro de qualquer arte marcial, karatê, judô, bujutsu, qualquer coisa, tá? Que são treinados, existem, mas você não vai utilizar numa luta nunca. Entendeu? Olha, eu vou te ser sincero, eu já me meti em briga, caramba, quatro.